Vem, Espírito Santo, toma meu corpo para teu templo, vem e fica sempre comigo. Dá-me profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Consagro-te todas as faculdades de minha alma e de meu corpo. Domina todas as minhas paixões, emoções, sentimentos. Recebe a minha inteligência, a minha vontade, minha memória e minha fantasia. Ó Espírito Santo de amor, dá-me rica medida de tua graça eficaz, dá-me a plenitude de todas as virtudes, aumenta minha fé, fortalece a minha esperança, aumenta minha confiança, inflama meu amor, concede-me os teus sete dons, teus frutos e bem-aventuranças. Santíssima Trindade, que minha alma seja teu templo. Ó fogo do Espírito Consolador, vida da vida de toda criatura, és santo, das vida toda beleza, és santo, tu te dignas reconfortar com teu óleo os que estão perigosamente abatidos, és santo, enxugas os ferimentos menos limpos, ó sopro de santidade, ó proteção de vida, esperança para todos os membros da igreja reunidos, ó refúgio de beleza, salva os bem-aventurados. Guarda os que o inimigo fez cativos, liberta os que estão acorrentados e que o divino poder quer, no entanto, salvar. Fazes andar as nuvens, fazes o ar percorrer os espaços, dos rochedos brotar água, correr a água em riachos e a terra exibir seu manto de verdura. Também és tu que guias os sábios e a inspiração da sabedoria os enche de júbilo. Louvor a ti, que és o louvor e a alegria da vida, a esperança e a honra não violada, o distribuidor de toda a luz, assim seja.